Chinoa 9010. Chinoa 9010, I don't receive you. Chinoa 9010, if you receive me, it's quarter identification. Argentina 1910, clear to provide you one arrival, descend via to flight level 050, connect 1012. Descend via, complete your arrival, connect 1, descend via down to 050. 1910, descend via to flight level 050, altimeter 1012. 1012. Is it possible for a present position on flight Luna? Argentina 1910, vectoring for intercepting the localizer course, main turn left heading 060, your limit is the localizer. Dismount. Autorizado Brasília, nível 360, Alferes do Luna 7. Arbor 1, Elefa, curva direita, acena 5537, chamando da 98. Cotejamento correto, chame pronto. Zero. Chinoa 9010, in case of communication failure, clear the intercept and complete the final ILS approach. Okay, in case of communication failure, continue the ILS, right, Chinoa 1910. Chinoa 9010, descent result restricted to 2,000 feet, altimeter 1012. 2,000 feet, 1012, 1910. Houston, 9910, call me established. Call you established, I'm going to be 1910. ILS, Argentina 19010. Argentina 19010, complete the final approach, call Salvador Tower, frequency 118.6. Continue approach, 1186, Argentina 19010, follow. Tower, good evening, Argentina 19010, full established. 19010. Clear to land runway 10, wind 100, 0 degrees, 069. Clear to land runway 10, Argentina 19010. Torre, tá 39550, para o pushback funcionamento, está aqui no pátio 32 Lima. Autorizado, 9550, chama o táxi. Vai lá. Papa Romeo, Whisky Bravo Whisky, acione identificação, chegada uma média 1 autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, altímetro na 092. Alpha Juliet e Gate 11, Candidão, 191, Zero. É do controle, Whisky Bravo Whisky. Bravo Whisky está livre da restrição de velocidade e altitude. Na Alotax, na 9550, está com 02 a bordo. 3 horas de autonomia, altera com... 102 a bordo? Negativo, 02. Sim, está autorizado em frente, faixa de sol, tá que tem índia. Ponto de espera da pista no 0, torre, chame pronto, quem ligar no 0 ou no 2. 3-2, chamando a ponta da estrada, né? 950. Bravo Whisky, desça para 2.000 pés, altímetro na 02, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, altímetro na 02, autorizado para o procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. 0 grau, 359. A gente decola até 950. Era 550, decolou 381119, décima 8. 398, para usar 9550, boa. Controle Salvador, boa, tá 9550. Então 9550, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, vou direto Elefa. Sobe ao 360, após 2.000 pés, direto Elefa, da 9550. Bravinsky, confirma estabilizado. Whisky, Bravinsky, estabilizado. Completa final, chame torre, frequência 98.6. 118.6, obrigada, boa noite. Boa. 9550, chame centro Recife, frequência 126.90, alterna no 28.8. 260.28, obrigado. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 069. Autorizado pouso, pistão no zero, extra whisky. Eu vi que somos 4-5 Alfa Juliette, contar na parte principal, Lima, Mike, Quebec. Autorizado cruzamento, pistão no 7.